É uma feira de referência, é uma feira que muito bem conseguida e dar os parabéns à Junta de Freguesia e à Associação de Desenvolvimento Vale do Cobral e a todas aquelas associações das localidades de Nogueirinha e de Maruj, porque esta feira também envolve o associativismo, envolve a população e daí também haver esse sucesso de marca, esse sucesso de referência aqui nesta Feira do Porquinho de Enchivo. Esta feira tem a particularidade de promover um produto que também é um produto que está relacionado com a economia local de Oliveira do Hospital, porque o setor das carnes é um setor que também está em franco desenvolvimento económico. É um produto que está relacionado com a história também daqui da nossa freguesia, porque há muitos anos o setor da carne foi também um forte veículo económico para muitas famílias aqui da freguesia e ainda continua a ser, não tão forte como em tempos idos, mas de facto esta freguesia era conhecida pela terra dos porqueiros daí a razão da existência desta feira e ainda bem que ela existe, porque trata-se de dar vida àquilo que foram os tempos passados, as gerações passadas, e dar vida àquilo que são as gerações futuras. Recriar um cenário extraordinário à volta deste espaço mítico, como já foi aqui referido, a Laje de Maruj é também uma referência para esta freguesia e daí este enquadramento, este cenário também se adequar muito bem a esta feira e tudo isto são fortes razões para que muitos visitantes possam vir à feira e pela montra que nós podemos ver aqui, de facto, bons motivos não faltam para todos poderem vir visitar.